Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar das modalidades e vamos embora. Pronto, é isso. Perfeito. Então É ponho já o assim, vídeo do né? Tigas. Podes pôr já e assim seguimos já. Vamos embora. Até para a semana, foi um Até gosto. para a semana, foi Obrigada, um até gosto. uma próxima. Mas de facto, temos um programa grande e longo e cheio de eleições para dar a conhecer. Obviamente, não vamos começar sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual e começo pela pessoa que hoje está concentradíssima, João Castro. Boa noite, bem-vindo a mais um Sporting Distribuição. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos a isto. Vamos a duas derrotas, não é? Falar em duas derrotas. Basicamente uma. Quer dizer, é tudo o mesmo pacote. Hoje fazemos aqui uma promoção e vai em bundle. Exato. Fazemos aqui a promoção. Pago uma derrota e levo duas. Porque realmente tem sido bastante difícil. Mas vamos a isto. Não podemos virar a cara à luta. E nunca viramos a cara ao Sporting. Portanto, vamos a isto. E para a semana, cá estamos outra vez. Pedro Varela, bem-vindo a mais um Sporting 160. Sim, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos. Sim, é engraçado porque quando adiamos este programa para não fazer na segunda-feira à noite, de Sabes que certa nos forma podia até nos acontecer. deu jeito porque não íamos falar de uma derrota e de certa forma estávamos a pensar que hoje iríamos estar um bocadinho mais contentes apesar da derrota do fim de semana para a Liga e como é que o João, vamos ter que falar aqui de duas, vamos juntar aqui as várias, acho que mais que falar das derrotas é falar um bocadinho do momento do Sporting, e há aqui também boas análises que o Castro vai fazer, e aqui imagens muito engraçadas principalmente do jogo de ontem, que acabou por ser aqui importante. Mas pronto, cá estaremos e cá estaremos e cá continuaremos. Para Não, não, não, bem ou não para foi diferente mal. dos outros anos, não era, não ia ser agora que era diferente, e portanto, vamos a isso. Ora, aí está. E é pelo Sporting para o Sporting e pelo Sporting que cá continuamos para bem ou para mal. Obviamente, aproveitar para agradecer a todos os patronos deste Sporting 160, patreon.com/Sporting 160. Obrigada a todos por apoiarem este nosso projeto. Eu nem sei. Sinceramente, eu hoje a preparar o programa desta noite, Nem sabes comecei por onde começar. a pensar, não, comecei a pensar assim, ok, vamos ter que falar de duas derrotas, vamos ter que falar sobre o mau momento da equipa, vamos ter que dizer que o campeonato que era prioridade a semana passada, depois tem um 11 que só pensa no jogo com a Entraque, mas depois no jogo com a Entraque correu como correu. Pedro, o que é que podemos dizer sobre, já nem digo sobre o jogo de ontem, já nem digo sobre o jogo do Sim, Arouca. eu posso falar sobre um bocadinho das duas coisas juntas, se O que é calhar. que, o que é que, o que é que, Ou pelo menos o que me vai na como é alma. que justifica aquilo que está a acontecer neste momento? A mau planeamento da época, e acho que é por aí que vamos começar. E ainda bem que tu dizes isso, porque eu, como quase toda a gente sabe, nós não sabemos as perguntas que tu nos vais fazer. Certo. Nós vamos anotando aqui algumas coisas. Quer dizer, hoje em dia já sabemos que o Castro fala sempre das Mais ou imagens e a menos, coisa, mas nunca exatamente. sabemos as perguntas que nos vais fazer. E eu, como também não quis influenciar isso, eu na realidade vou deixar toda a análise para o Castro de técnico-tática, porque aí é que ele faz isso muitíssimo bem. E talvez tentar passar aqui eu um bocadinho mais a frio, e ontem também estivemos no Spaces, e tem sido um espaço que nós temos utilizado também para falar com outras pessoas e ouvir de todo tipo de sportinguistas. Mas hoje, se calhar, um bocadinho mais a frio, ainda hoje tentei colocar algumas coisas no papel para que fosse mais fácil falar. Na realidade, isto aqui há quase como uma cronologia, há aqui as coisas foram acontecendo Um mapa. ao longo do tempo. E eu tentei dividir isto em mais ou menos 6 ou 7 pontos. Há a questão, obviamente, da venda do Mateus Nunes e do Palhinha, que acabou por ser uma venda que, não pelas vendas em si, porque se as vendas acontecessem e nós tivéssemos reforçado e o plantel tivesse a qualidade, pelo menos dos outros anos, se calhar não estaríamos a falar delas desta forma. A questão é que, eu lembro perfeitamente na pré-temporada, quando gravei com o Castro, nós temos dois momentos em que gravamos até uma certa altura com esperança que o Sporting estava no bom caminho e há ali uma quebra de um ciclo. a partir do momento em que se há a venda do Palhinha e depois mais tarde do Matheus Nunes, e quando começamos a olhar... E o Tabata pelo meio, inclusive o Castro chegou a ir aos amigos do Amici, que foram ex-campeões brasileiros. É verdade. E, portanto, há ali uma divisão clara. E esse é um momento que, por muito que possam querer, se calhar na altura, um bocadinho antes não se pensava dessa forma, mas hoje em dia é claramente um corte na nossa temporada. E toda a gente se recordará, é só puxar atrás, do programa Sporting 160 que fizemos no dia em que nós dissemos aqui que a venda estava efetuada, que fomos praticamente os primeiros a anunciar. A nossa cara nesse que toda a gente dizia foi... das nossas caras nesse momento. Depois há a questão, para mim, depois o segundo ponto acaba por ser a questão do ataque móvel. Não que o ataque móvel não tenha, já funcionou e houve momentos em que funcionou, mas porque passou a ser uma coisa muito limitadora. E se nós, por vezes, e especialmente o Castro, nas análises, tentou sempre verificar determinados ângulos de como a coisa poderia funcionar, e um bocadinho também sempre com a expectativa, porque eu acho que tentamos sempre, de alguma forma, ver as coisas pelo menos da melhor maneira possível para entender o que é que poderia ser o novo Sporting, fomos sempre alertando, e especialmente o Castro foi sempre alertando, eu quando digo que foi sempre o Castro, no sentido porque gravamos e normalmente esse modelo sou eu que faço as perguntas ao Castro e vamos fazendo ali um bocado... E até fixas mais do que eu. E fomos falando da questão do ponta de lança e da questão do ponta de lança. E começou aí a aparecer uma certa teimosia de Ruben Amorim, inclusive... um momento em que nós achamos que Ruben Amorim estaria até, de certa forma, chateado com o treinador. Com o presidente ou com a direção, no sentido, vamos falar aqui o Viana e Varandas, porque são as pessoas quem vendem os jogadores e ele, certo. Há uma conferência de imprensa que é absolutamente ímpar e que se percebe perfeitamente que ele quis, que era um problema. Depois, o Sporting tem, podemos dizer que é azar, que nos aconteceu de muito errado. Adam, Santos Justo, Coates, Neto, Porro, Nuno Santos, Ugarte, Bragança, Morita, Giovane, Paulinho. Os jogadores que já se lesionaram esta época. Eu não sei se é a unidade... Mas calma, nós temos jogadores que ainda não se lesionaram? Temos jogadores, por incrível que pareça, ainda temos jogadores que não se lesionaram. Inclusive, nenhum de nós três até agora ainda se lesionou aqui a falar de Sporting, que pode acontecer, porque eu acho que hoje em dia só de falar de Sporting até nos podemos lesionar. Mas a verdade é que isto não pode... Exato. Mas a verdade é que nós temos tido lesões muito acima do que seria expectável, temos tido forma física muito acima, a equipa está completamente de rastro, que é uma coisa que nos mete aflição, ainda ontem falávamos disso, tu vês o Porto entrar no Dragão contra o Atlético de Madrid, não estamos a falar de uma equipa qualquer, e aos 30 e tal minutos estava a dar um show de bola, e a ganhar e a arrumar aquilo praticamente, apesar de ter ficado 2-1, quem viu o jogo percebe perfeitamente que aquele jogo podia ter ficado 4-1 perfeitamente, sem problemas absolutamente nenhums. Varela, deixa-me só dizer. Força, claro. Desculpa lá, é muito rápido. Força, e claro. Eu quando falei da rotação no nosso jogo contra o... quando nós perdemos? Com o Arouca, lembras-te? Sim. Houve muita gente que veio falar comigo, mas o Benfica... Porque eu disse, os rivais não rodaram. Exatamente. E vão ter jogos a seguir nas Champions. E muita gente foi ao Twitter e responder-me, mas o Porto e o Benfica já estão apurados, vão rodar. Vejam o 11 do Benfica e vejam quanto é que está. Claro. E vejam o Porto está 4-1 para o Benfica. Exatamente. Se marca dois golos, se marca dois golos, fica em primeiro lugar, exatamente. E isso é um bom ponto, porque a questão da rotação, falaste disto, no outro dia pus uns gráficos no Twitter em que mostra perfeitamente como o Sporting tem feito uma gestão errada, ou errática da coisa. Depois começou-se a falar da questão da Mourinho, da inteligência ou da falta de capacidade para mudar. Seja por ausência de outros sistemas, o Castro já falou, tinha alguns jogos, chegou a fazer análise de como é que nós poderíamos adaptar determinados sistemas táticos em função, seja do adversário, seja dos jogadores disponíveis, seja de melhores jogadores que estavam preparados para esse jogo. E essa é uma coisa muito engraçada, porque a questão dos jogadores, há jogadores que apareceram, há jogadores que desapareceram, há depois jogadores que voltam a aparecer, há jogadores que são normalmente sempre substituídos. O caso do Edwards, que é uma coisa quase sempre o primeiro a sair ou ser substituído em momentos mais controversos, tens o Ezu que de um momento para o outro aparece, tens o Sotiris que desaparece, e portanto começou-se aí a colocar a questão, o Rochinha, por exemplo, o Arthur que marcou, desapareceu, depois voltou a aparecer agora mais recentemente e até voltou a marcar. E, portanto, começou-se a colocar em causa aqui alguma falta de capacidade para mudar. Eu agarrei-me, nunca mais me esqueço, de uma questão que o Carlos, do que o Castro pôs, da inteligência, e sempre acreditei, o Ruben Amorim é inteligente e eu acho que deve continuar e que devia continuar como treinador. A verdade é que os resultados têm mostrado que as coisas não estão bem. E aquilo que era, até aquilo que era o melhor dele, de Ruben Amorim, que era a questão das conferências de imprensa, passamos de uma questão de jogo a jogo para uma coisa de seguir em frente. É quase uma espécie de novo levantar a cabeça. E pá, que é uma coisa que me irrita profundamente, porque ainda ontem disse isto, nós não temos que seguir em frente. Se calhar nós temos que andar para trás e perceber o que é que estamos a fazer de errado e aí sim andar depois para a frente. Dar dois passos atrás. Sim, às vezes é preciso dar dois passos atrás para dar um para a frente. Parece uma coisa tão básica. E nós fazemos isso muitas vezes nas nossas vidas profissionais. Depois, claro, não podemos deixar aqui de fora quem é a direção. Eu sei que ontem Ruben Amorim quis passar a questão de que o presidente e o Viana não eram os responsáveis. E é verdade, do ponto de vista desportivo, do jogador que entra, da equipa que joga, do sistema tático, obviamente o Ruben Amorim é o principal. Mas é claro que tanto a direção não pode ficar alheia a este processo. Na minha opinião, digo o mesmo que disse na anterior direção, na direção anterior de Godinho Lopes, em qualquer uma delas. São avaliados ou no final do mandato, por isso é que eu acho que as eleições são absolutamente fundamentais, as pessoas devem escolher aquilo que efetivamente acreditam que é a melhor solução para o clube. Não vejo nesta altura, nem acho que faça sentido destituições, ou como nunca na altura do anterior direção também nunca achei que a destituição fizesse sentido absolutamente algum. E portanto as avaliações são feitas no final da temporada. Obviamente que no final da temporada cá estaremos para fazer essa avaliação, mas parece-me claro que nesta altura em que nós temos um objetivo, que é ficar pelo menos em segundo lugar do campeonato, e a Liga Europa para tentar ir o mais longe possível, não é como a bipolaridade que já vi, de que vamos vencer e que vamos ganhar e que vamos lutar, não, e portanto essa podemos dizer que já estamos numa época a caminho do fracasso, o que infelizmente é verdade, e portanto não tem nós sido... Já nós já fizemos esse caminho várias épocas. Várias épocas, exatamente. Mas em termos de direção, a direção foi eleita, tem 4 anos de mandato, não sei quantos é que ainda faltam, 2 ou 3, ou lá quanto é que é, mas no final da época cá estaremos para fazer essa avaliação. Não acho que nesta altura sirva de grande coisa. É evidente que tem culpas, estão mais provadas, seja na parte de... E já lá vou essa parte dos objetivos. Depois, tenho ouvido falar muito, muito da exigência, e parece que a exigência é um decreto, e é evidente que a exigência não é um decreto, mas há algo, pelo menos na minha ótica, deveria de acontecer, e que não tem acontecido no Sporting. Apesar de, pela primeira vez no relatório de contas apareceu a matriz de determinados objetivos, parece-me relativamente curto o que lá está, apesar de já ser um primeiro passo, mas é óbvio que se nós queremos ser exigentes, temos que definir, comunicar os objetivos, sejam eles financeiros ou desportivos, SAD e clube, já agora, embora aqui estejamos a falar mais de SAD, estamos a falar de futebol, e obviamente fazer essa métrica. É daí que se tira a exigência. A exigência vem dos objetivos que são definidos, que são comunicados, que fazem parte de uma estratégia, e portanto isso deveria de acontecer. Hoje em dia é muito pouco comunicado, é muito mal feito, é feito às tantas quase sempre nas SADs, nas reuniões da Assembleia Geral da SAD. Já deveria ter havido alguma conversa da parte da direção. Dado que o momento não é particularmente positivo, já deveria ter havido algo, como nós temos visto, praticamente não, ninguém tem falado. Vamos a ver o que é que isso vai acontecer. E por fim, duas coisas só para terminar e para passar depois para aqui ao Castro. Tem-se falado muito da renovação do contrato de Amorim. Eu não acho que se deva, nesta altura, sinceramente, se calhar se fosse aqui há 2 semanas atrás teria outra opinião, lamento, mas estas coisas, as opiniões também variam em função do momento, variam em função de dados que vamos tendo, de mais informação que vamos construindo. Eu acho que neste momento não acho que seja interessante falar da renovação. Acho que mais uma vez a avaliação deve ser, agora sim, parece-me claramente no final da época. Acredito, já o disse várias vezes, que eu... se Ruben Amorim não atingir os objetivos mínimos, que é na realidade quase neste momento chegar, ficar em segundo lugar do campeonato para poder ir à Liga dos Campeões na época seguinte, Pedro, direta, acho que ele vai colocar o lugar à disposição. Sinceramente, acho que é o que ele vai fazer ou o que ele deveria fazer, e aí depois a direção podia decidir. E só para terminar, o problema é que esta direção, porque é que o lugar à disposição e a saída de Ruben Amorim a mim me mete algum receio, não digo medo, mas tem algum receio. O problema é que esta direção teve sorte no tiro que deu com a contratação de Ruben Amorim. Apostou, foi ao casino, há 36 números e o 0, meteu a ficha no 13, vou-lhe dar aqui o número do azar, e saiu o 13 e correu bem. Porque antes a coisa não tem corrido bem, não tem sido nada, foi um desastre, sabemos muito bem como é que foram essas duas temporadas, e daí que esse para mim é um assunto que me deixa alguma apreensão, apreensivo, com a possibilidade de mudança do treinador. Acredito que nesta altura o Ruben Amorim não é insubstituível, ninguém é, nem nós somos nada, nós... Isso em qualquer um de nossa superfície. No entanto, que a questão da substituição agora deve ser deixada para o final da temporada. Acho que não ganharíamos nada em mudar nesta altura, sinceramente. E o Abel pergunta-se, acredita que o Varandas aceita a admissão do Amorim? Não sei se aceita, porque ele está muito agarrado como Lapa nas rochas, porque obviamente... É nesse sentido que eu ia pegar. Sim. Achas que a questão da renovação, e antes de passarmos aqui ao João, e o João tem várias análises para fazer, achas que a questão da renovação do Amorim não veio do receio da direção poder ver o próprio treinador a colocar o lugar à disposição e salvaguardou já essa situação, propondo já uma renovação? Eu percebo que a renovação faria sentido se calhar antes de haver aqui uma época que está a ser desastrosa, e a verdade é que esta época está a ser mesmo desastrosa, os resultados estão à vista, o Castro vai falar dos dados, vai falar, ou seja, de uma série de situações. Estás com a ferida aberta e neste momento se calhar uma renovação é deitar um bocadinho de álcool lá para cima, até pode curar, porque o álcool acaba por curar ou ajudar. Mas também pode arder bastante e às vezes ser preciso depois colocar outro tipo de medicamentos. E eu acho que nesta altura, essa é a grande dúvida, porque nós, repara, depois do que nós conhecemos até agora da Amorim, em coisas que fez absolutamente positivas, muito boas para o Sporting, é um facto que todas as semanas nós colocamos até algumas coisas em causa, seja o planeamento como aconteceu, sejam as potenciais discussões que terão havido por causa da venda do Matheus Nunes, seja depois aquelas conferências de imprensa que ele até deu quase uma de financeira e falou de coisas que nem devia de falar, seja de às vezes parecer que estava um bocadinho contra o trabalho da direção e ali a fazer alguma birra. Portanto, há aqui coisas que nós ficamos sempre a pensar que poderia acontecer. Eu, sinceramente, nesta altura, o que desejo é que ele possa dar o tal passo atrás, possa perceber que tem capacidade para mudar, porque eu acredito que tem. Acho que há ali que já deu indicações que pode fazer essa alteração. Mas também não me esqueço, ainda ontem o José Ribeiro, que eu, do ponto de vista de, até de, muitas vezes, de opinião, gosto da forma como ele as coloca, porque vai buscar sempre um ângulo até um bocadinho diferente do que estou habituado a ouvir, e são ângulos importantes. Dizia uma coisa muito interessante, que é normalmente este tipo de treinador está tão vidrado, digamos assim, na sua forma de treinar, no seu esquema técnico, que dificilmente, não é por uma questão de não ter inteligência para fazer algo diferente, porque é possível, mas se calhar não o vai fazer, porque é assim que funciona, é o modus operandi dele. E, portanto, essa é para mim a grande dúvida, e o prato da balança anda aqui. Eu vou dizer, termino com isto, eu sinto-me um bocadinho como o tolo no meio da ponte, que nós não sabemos para onde é que havemos de ir, porque, mas é isso. E tanto podemos ir para a esquerda e para a direita e ficar a salvos, mas também podemos atirar-nos, porque às vezes dá-nos essas coisas e o tolo atira-se, e então aí é o fim. E, portanto, neste momento... O Benfica está a ganhar 6-1, não é, neste momento? O Benfica, neste momento, está em primeiro lugar do grupo. Passou o Paris Saint-Germain em golos. É engraçado. Mentalidades. E 6-1, e estão cansados, porque eles não estivessem cansados, era capaz de dar 2-1. E, portanto, essa foi outra das coisas que se desmascarou facilmente e, portanto, que não faz sentido nenhum. Mas passo agora a bola ao João e endosso aqui a minha bola para o João, para ele agora finalizar. João, basicamente, isto eu sinto-me a repetir a mesma coisa semana após semana e não tinha saudades nenhumas disto. Estou-vos a ser completamente sincera. Depois de uma derrota em Arouca e depois de Ruben Amorim ter dito antes do jogo com o Arouca que a prioridade era o campeonato, acabamos por ter Morita lesionado. E obviamente isso obrigou a uma mudança no 11 titular. Mas. A verdade é que quem ouve Amorim dizer vamos dar prioridade ao campeonato e vê aquele 11 inicial ficou com essa dúvida. Esta é uma observação que eu tenho. Já agora vou-te fazer todas de uma vez e depois tu pegas naquela que quiseres. Que depois temos a questão do Eintracht, onde lá está também, houve aqui uma mudança no 11. Como dizia o Varela há bocado, e bem, Arthur aparece, depois desaparece, depois marca, depois não marca, depois vai a Londres, depois não vai a Londres, depois entra, depois não entra, depois vai, depois não vai, João Fã na final é convocado, mas depois não joga, mas depois joga, mas depois joga 10 minutos, e depois joga 15, e depois joga não sei o quê. Trincão, que é titular na Champions, mas depois vai para o banco, mas depois entra em campo, e depois volta para o banco, e depois tem ali uma grande dificuldade. O Edwards, que ontem, na minha mais sincera opinião, teve completamente apagado face àquilo que tem jogado. E depois tens o Just, que é um jogador que para mim traz, se me permites a sinceridade na observação, traz aqui muita qualidade à defesa do Sporting, mas que temos sempre aquele receio de não poder ser um jogador que nos dê alguma segurança em termos de número de jogos por temporada face às lesões. Há aqui muita coisa que o Sporting tem que perceber, a questão das lesões, a questão de ser mais regular, mas há pouco aqui no chat alguém falava em a falta de humildade face àquilo que tivemos na época em que fomos campeões. O que é que se passa com este Sporting? Como é que nós justificamos aqui, por exemplo, um Trincão que faz um jogo, jogos incríveis e que depois ontem já não conseguiu estar num ponto principal, já não conseguiu estar concentrado, e depois tens um Edwards que marca o gol que marca em Londres e depois chega e faz aquilo. O que é que se passa com esta equipa? Olha, se calhar temos que começar pelo início, ou por uma explicação. Deixa-me só dizer que estava aqui o pessoal a falar sobre o Benfica, a regra é dos golos fora. Portanto, tem os mesmos golos marcados e sofridos com o Paris Saint-Germain, os mesmos pontos, mas o quanto é a equipa que marcou mais golos fora, é esse o segundo critério. E, portanto, o Benfica está em primeiro lugar do grupo e passou em primeiro lugar. Uma equipa coitadinha, cansadinha, que jogou com os mesmos 11, dois jogos seguidos, e conseguiu o apuramento para o primeiro lugar. O que é que se passa? Pronto, falaste aqui, o Pedro fez aqui um resumo muito alargado e concreto sobre, com vários pontos que aconteceu. O que se passa é que neste momento temos que ser, eu acho que nós temos que ser rigorosos. A equipa não tem a qualidade necessária, e essa é a palavra que custa a todos ouvir, mas não tem a qualidade necessária. E não tem a qualidade necessária por vários aspectos. A época começou a ser muito bem preparada pelo Sporting, atenção. Todos nós, todos os comentadores bateram palmas, porque o Sporting foi a primeira equipa a ter os reforços todos prontos na pré-época, e estava tudo encaminhado para o Sporting ter uma boa equipa, com exceção do ponta-lança, que poderia vir até ao final, obviamente, do mercado. Portanto, nós estamos aqui a falar, se calhar, ajuda-me aí, Pedro, julho, tínhamos o plantel. Sim, julho, ali no início de julho, sim, já. Já tínhamos comprado o Edas, né? Já tinha jogado meio ano, depois chegou o Santos Just, depois chegou o Morita, depois chegou o Trincão, e, portanto, estávamos todos com a ideia que a equipa estava a subir de nível, ou seja, estavam a ser repostos os jogadores. Repara, nós íamos ter um meio campo, depois saiu o Palhinha, já sabíamos que saiu o Palhinha, mas íamos ter um meio campo com o Ugarte, o Morita e o Mateus Nunes, né, e o Daniel Bragança. Portanto, tínhamos quatro médios de qualidade. Depois acontece aquilo que é tirarem o Mateus Nunes, e aqui falta explicar a saída do Mateus Nunes. Eu acho que onde falha concretamente a direção é não explica aos sócios porque é que o Mateus Nunes tem que ser vendido naquela altura, naquele momento antes do clássico Porto. Eu acho que tem a ver com os VMOCs. Houve realmente, o Sporting fez o haircut e comprou os VMOCs mais a dívida que tinha e pagou 30 milhões, e neste caso o Sporting precisou de 30 milhões e vendeu o Mateus Nunes. Isso não foi explicado, isso podia ter ajudado a baixar um bocado as expectativas minhas, do Pedro, da Mariana e de todos os sócios, não foram. E depois o Sporting não conseguiu no mercado, obviamente, colmatar a saída do Mateus Nunes. E a saída do Mateus Nunes, eu acho que aqui entronca em duas situações. É, além da dificuldade, e não houve capacidade de termos um jogador, obviamente, igual ao Mateus Nunes, é verdade é que também eu acho que abanou muito com as convicções e com a ligação entre a direção e Ruben Amorim. E, portanto, a partir daí, isto, o Mateus Nunes foi um tremor de terra e o prédio ficou com os alicerces abalados. Depois, aliado a isso, aquilo que eu falei, a falta de qualidade, nem todos os reforços trouxeram a qualidade desejada, e quando nós falávamos muito de ataque móvel na altura, porque estávamos a contar com um grande trincão, mas também estávamos a contar ainda com o Matheus Nunes, não é? Portanto, a equipa, o meio campo numa equipa é fundamental, e uma equipa que joga só com dois no meio campo ainda mais fundamental, não é? Porque não tens três pilares no meio campo, tens dois. E portanto, e a saída também do Tabata tirou ali mais até um jogador da frente que podia fazer ali de falso 9, e portanto as coisas ficaram complicadas para o Ruben Amorim e para o Sporting. Além disto tudo, eu acho que o Ruben Amorim obviamente tem estado numa luta muito interna, e já estou farto de referir, da sua inteligência e também a parte da sua teimosia, e a verdade é que com essa falta de qualidade neste plantel, principalmente quando há lesões, antes este não pode jogar sempre, portanto estava a dizer que era um jogador com qualidade e é realmente qualidade, mas não joga os minutos todos, a lesão de Bragança não ajudou, depois, obviamente, quando ficas com lesão de Morita, ficas com também, o Paulinho também teve de fora, o Pedro já referiu a alguns jogos, portanto, ficas com a equipa muito, muito curta em termos de opções. Aliás, basta dizer que nós em Londres, e tu estiveste lá, nós acabámos lá na frente com o Nazinho, com o Arthur e o Fatal. Exatamente, portanto, nós acabámos com estes três jogadores na frente, portanto, isso é o exemplo máximo daquilo. E depois eu acho que o Ruben Amorim entrou também numa espiral emocional complicada, e nota-se até pelas conferências de imprensa, baixou bastante o nível das conferências de imprensa, e a verdade é que o Ruben Amorim quer fazer exatamente o mesmo que fez no passado, não é? Com estes jogadores, não mudando nada, portanto só vai trocando os jogadores e está à espera que a fórmula resulte, mas nessa forma tiraste qualidade à equipa. O Trincão nunca, não é um Sarabia, o Trincão não é o Sarabia, não tens Palhinha, não tens Matheus Nunes, não tens Palhinha, não tens Matheus Nunes, consegues substituir por Ugarte e o Morita, mas mesmo assim não é igual, obviamente, e portanto a equipa decresceu de qualidade, e quando a equipa decresce de qualidade só tens duas hipóteses, e por exemplo no meio campo em que não tens nenhum Morita, está disponível, e achas que com o Pedro Gonçalves a 8, apesar de fazer um bom jogo, vais conseguir suster a equipa adversária, vai suster até o adversário ser esperto e jogar com superioridade numérica no meio campo, e já vamos ver aí à frente. Portanto, o que aconteceu depois no Frankfurt, eu vou explicar, mas em Arouca, opção totalmente errada, conforme eu já disse no pós-jogo, do Ruben Amorim, em ir com os suplentes num jogo que eu acho que era decisivo, em que o Porto empata, o Sporting podia estar ainda no campeonato e agarrado a um sonho de ainda tentar apanhar o Benfica com os 9 pontos, porque ainda é possível, que temos 6 em disputa direta com eles. O que é que acontece? Tentas poupar os jogadores de forma a estarem frescos para o jogo das Champions, perdes esse jogo, perdes e abalas a confiança dos jogadores também, portanto, todas as derrotas vão abalando mais. O Sporting, super cansado, e vê-se os rivais, é completamente diferente. É um sistema que também cansa mais. Os alas são muito rotativos, os dois só no meio campo, portanto, cansam também bastante os jogadores. Mas a verdade é que tiras essa qualidade, não metes, não apostas na equipa principal e depois tentas dar a volta, não, fazes o contrário. Perdes em Arouca e é uma machadada grande nos jogadores e mesmo no Ruben Amorim, e chegas aqui ao Frankfurt e acontece o que acontece, porque já se estava à espera, e foi um jogo, muitas pessoas disseram, mas a primeira parte, o golo caiu quase do céu ao Sporting, o Sporting teve na mão o que o jogo lhe deu, mas não soube aguentar, por falta de qualidade e por falta de também de capacidade emocional, e já vamos ver o que é que falhou no Sporting neste jogo, que eu acho que foi uma das piores exibições do Sporting, foi muito pobrezinha mesmo. E o Frankfurt, que é uma boa equipa e que tem bons jogadores, fez uma pequena alteração tão simples de ver, e isso mexeu com o jogo. Não vou falar, obviamente, da importância do árbitro, que realmente ajudou à festa com um penalti mal marcado e uma expulsão que ficaram para fazer. Isso é verdade, o Sporting foi claramente prejudicado. Na Rádio Observador, o Pedro Henriques falou logo disso. Portanto, o Sporting foi prejudicado. Mas, mesmo assim, se és prejudicado, o Sporting não pode acabar um jogo com 3 remates à baliza, ou 2 remates enquadrados à baliza. Em casa, o Sporting em casa, depois do resultado... 30 minutos sem rematar à baliza, na segunda parte, quando precisávamos de vencer, pelo menos empatar. E vou dar aqui alguns exemplos, 10 jogos sofridos a sofrer golos, 30 minutos sem rematar à baliza, perdes 8 jogos em 18 jogos oficiais, quase 50% de derrotas, perdes, não é não ganhas, é perdes esses jogos. A última vez que não sofreste golos foi em setembro com o Totó. 13 de setembro, exatamente, que não te gravamos isso. Exatamente. E portanto, Ruben Amorim é muito inflexível no seu sistema, E quando tens pouca qualidade com dois médios, e vamos, eu vou já explicar, podíamos tentar jogar com três. Quando estás a perder, podias abdicar dos três defesas, e não falo dos três centrais, estamos a falar dos três defesas que estavam atrás a segurar o jogo, e podias abdicar de um, porque não tinhas nada a perder, da mesma forma que mandas o Adam para um canto nos últimos minutos, podes jogar só com dois defesas cá atrás, e com mais um médio, ou com mais um homem lá na área, que se tiveres que sofrer, sofres, mas a verdade é que tens que apostar tudo, porque ali o que estava em causa eram 10 milhões e a passagem à Champions, que teve claramente ao nosso alcance. E, portanto, vamos ver aqui os erros do Amorim. Pedro, vamos passar aqui aos quadros. Vamos a isso. Atenção que eu acho que a culpa é repartida entre o planeamento, obviamente, da direção e o Ruben Amorim, mas em termos de jogo jogado, há aqui situações que Amorim não consegue, nesta altura... o melhor que podia acontecer ao Ruben Amorim era já parar para o Mundial, fazer esta pré-época do Mundial, classificar as ideias e pensar que com este plantel é possível fazer melhor. Eu acho que é possível fazer melhor, mas não conseguimos fazer igual ao que estávamos a fazer no passado, mantendo sempre as mesmas coisas. E os próprios jogadores têm essa consciência, se me permites observar, se não, isso viu-se no esforço do Coates e do Porro, principalmente. E vou-te dizer, eu estava a ver o jogo e o Sporting, e os resultados, claro, que assim o ditam, emocionalmente é uma equipa em baixo. Perdes uma bola, começam a reclamar para eles próprios e só depois é que reagem à perda. Qualquer apito do árbitro reclama muito e o jogo já está a seguir e eles ainda estão a reclamar, e portanto isso denota, obviamente, extrai-se completamente do jogo, é uma coisa impressionante, é emocional, portanto, e isso nota-se, é evidente para quem está às vezes só a olhar o jogo, não, mas quando olhas mesmo para os jogadores, reação de quando fazem um mau passe, aquela cara tipo ok, e só passado um segundo é que começam a reagir e ir atrás da bola, e portanto perde-se muito aqui a capacidade de reação. Portanto, o Sporting normal com as linhas mais recuadas e nestes jogos, obviamente, não pressiona tão alto, e portanto, aqui um Sporting normal, com o Pedro Gonçalves e o Garta ali no meio campo, o Arthur também aparecia muito ali pela esquerda, e muito na direita o Trincão, o Paulinho e o Edwards, e portanto, este aqui é basicamente o que nós fazemos, mas encolhidos face, obviamente, ao Frankfurt, isto foi aqui do minuto 0 até ao minuto 32, e depois aqui, a verdade é que quando já está tudo diferente, não é? Vê-se que o Sporting tentou ali subir, ali algumas alterações com a subida. Esta é do Eintracht, não é? Esta aqui é do Eintracht. Esta é do Eintracht, sim. Peço desculpa, exatamente. Está ali em cima do Eintracht. Esta aqui, e esta aqui é importante para compararmos. Isto aqui foi o Eintracht Frankfurt. Sim, exatamente. É isso. Exatamente. Aqui no Eintracht Frankfurt podemos ver que eles estavam a jogar com dois médios, que é o número 8 e o número 15. Eram só dois médios e depois tinham lá na frente os três avançados e os alas. E podem ver que o avançado 27 cai muito ali junto ao ala, do lado esquerdo, e depois o 29 aqui ao ala do lado direito. E, portanto, eram três avançados que estavam um muito à esquerda, um muito à direita e o ponta-de-lança a tentar esticar o jogo em profundidade. E, portanto, aqui o Frankfurt, na primeira parte, apesar de ter até em alguns períodos mais domínio de bola, a verdade é que o Sporting acaba por marcar o golo numa boa jogada em que o Eders depois atrás e o Ugarte cruza de primeira, e é assim que se deve fazer para tirar a equipa as linhas da equipa adversária, ficou a linha defensiva, tem que reagir e às vezes dá um passo em falso e apareceu ali bem o Arthur a finalizar. Mas reparem, eu quero que fixem esta imagem para verem, esta imagem, isto era o Frankfurt ao intervalo, na primeira parte, e nós vamos ver, Pedro, se puderes pôr a imagem do Frankfurt na segunda parte. Isso. Esta é a imagem do Frankfurt Nacional. O que é que aconteceu? Ao intervalo, o treinador mete o Rod, que é um médio experiente, e sobe o Camada, que estava a jogar a média, e passa a jogar avançado. E o que acontece? O Frankfurt, podem ver, o Frankfurt praticamente jogou com três médios. O 17, o Rod, o 8 e o 15 do Camada. Então ali, aquele triângulo ali, o Camada, apesar de jogar na frente, percorreu todas as áreas, mas aproximava-se muito destes três jogadores e, portanto, começaram a jogar com três médios. O Camada apareceu sempre entre linhas atrás dos nossos dois médios, o Pote sempre com dificuldades, obviamente, a saber onde é que estava o Camada, para vigiá-lo, e o Camada foi o grande dinamizador da equipa do Frankfurt, além do Rod, que é um jogador fisicamente muito forte, ganhou os duelos quase todos, ainda para mais tínhamos dois jogadores fisicamente mais fracos, o Gart, que estava para aí a 60%, porque estava lesionado, e o Pote, obviamente, no meio campo é pequeno e frágil, e depois eles, com a subida do Camada, realmente eles começaram a dominar, não criaram grandes lances de perigo, mas estavam completamente a dominar o Sporting não conseguia sair, Paulinho muito mal na segunda parte, nunca conseguiu fazer ligação, o Edwards também perdeu muitas bolas, mas a verdade é que quando o Sporting, e quando o Ruben Amorim decide tirar o Edwards, que apesar de tudo, estava mal, mas é capaz de tudo, num fugaz podia dar alguma coisa ao jogo, tirou o Ugarte, provavelmente lesionado. É verdade é que quando entrou o Ex-Hugo e quando entrou o Trincão, o Sporting vai claramente abaixo. Isto porque o Trincão perdeu tantas bolas como o Edas, portanto jogou menos e perdeu tantas bolas como o Edas, nunca conseguiu criar nada, e o Ex-Hugo praticamente entrou só para defender. A única vez que ele tentou progredir com a bola, perdeu a bola e o Frankfurt acabou por marcar o golo. E portanto, este é o triângulo ali, e o Camada percorreu sempre as costas da nossa linha. Pedro, podes pôr aquela imagem real? Sim, claro que sim. Esta é ela. E aqui, tá, e aqui podem ver. Aqui no meio-campo está ali o Pote, e reparem como é que os dois jogadores, o Camada e o Rod, estavam a aparecer ali. E, portanto, e tem aqui o terceiro médio que está ali junto ao Paulinho. Mas a verdade aqui que pode-se ver, isto aconteceu muitas vezes e foi por aqui. Esta jogada deu um ataque perigoso do Frankfurt, que foram lançado ali o Camada. E, portanto, o Pedro Gonçalves nunca conseguia defender os dois. Neste caso, saiu um jogador à pressão, que estava ali à frente, o Garte saiu na pressão. E reparem como é que ficou o Sporting. A distância dos defesas para o meio campo, e aqui a superioridade toda do Frankfurt foi mais evidente. Isto aconteceu imensas vezes na segunda parte, quando o Camada decidia vir para a esquerda, juntava-se aqui ao extremo do Frankfurt e juntava-se ao ala, fazia um triângulo, e foi por muitas triangulações aqui do lado esquerdo que realmente o Frankfurt foi começando a aproximar-se da baliza do Sporting, e eu previ que o Sporting ia cair a pique. O Arte ajudou, marcou o penalti, mas depois estava na cara que o Frankfurt, ainda por mais quando uma equipa começa a defender mal, ou quando corre mal e consegue sempre sofrer golos todos os jogos, já estava à espera que num lance, e apesar do Inácio estar a fazer um grande jogo, diga-se passagem, acaba por cometer ali um erro de abordagem, e depois claro, o poderio físico do adversário foi mais forte e rematou bem, finalizou bem o Frankfurt. Depois o Sporting nunca conseguiu reagir, reagiu com o coração. E reparem, estes são os remates do Sporting. Este ecrã é capaz de ser das coisas mais deprimentes que estamos a mostrar hoje, porque isto é absolutamente... Além de ser preto, mas depois, reparem... Isto foi os ataques de Sporting. E, portanto, temos aqui o golo, não é? O Arthur. Já. E temos ali um remate do Edas, que foi devagarinho para o guarda-redes, que defendeu com o joelho, mas foi um remate. E depois temos ali um que eu nem sabia que tinha sido um remate, mas deve ter sido algo que eu sequer nem me lembro do jogo, um remate dali de alguém, de Nuno Santos, de longe, que deve ter ido para a bancada, porque o Sporting só teve dois remates enquadrados. E, portanto... falta de capacidade física, depois, desculpem, eu estava aqui a falar, entre o Giovane, e quando se pensava que o Giovane até podia entrar e o Sporting alterar ali um bocado o esquema, mas não, o Ruben Amorim decide tirar o Santos Justo, porque não aguentava mais, meteu o Mateus Reis, recuou o Mateus Reis e meteu o Arthur à ala. O Giovane foi alguns fugais que o Sporting teve, mas o Sporting nunca conseguiu amassar a equipa contrária, nunca conseguiu ter o domínio do jogo e amassá-los, ou seja, empurrá-los para a área, ter muitos cruzamentos, muitos remates, criar oportunidades, não. O Sporting só teve cantos, basicamente, e nada foi feito. Portanto, só me lembro de um canto perigoso mesmo a acabar, pouco sim, mais do que isso. Aqueles anos descontos. Foi aquele onde o próprio Adam foi lá para a frente. Sim, e portanto, pronto, foi realmente... Agora, aquilo que eu estava a falar do Amorim, em capacidade de ler, isto é que eu não consigo perceber, claro. E acho que falta a evolução. A capacidade, e já não digo o Amorim, e estava a falar hoje, e estávamos a falar aqui, estava a falar com um colega e estava-me a dizer assim, mas porquê é que ninguém canaliza o Sporting dentro do Sporting? Diz ao Amorim, eles estão a ganhar o meio campo, nós não temos capacidade com estes dois médios em ter o meio campo, a Zug e o Pote não conseguem sustentar este meio campo, porquê é que não mete-se mais um terceiro homem no meio campo? É uma boa pergunta, mas porquê? Eu acho que aqui também a liderança do Amorim é tão forte que eu acho que pouca gente tem capacidade ou coragem. Aquilo que era bom, aquilo que é uma característica boa que todos elogiamos, isso, também agora isso. Tem o lado negativo, não é? Exatamente, porque, ou seja, se calhar alguém ali na equipa tática, ninguém tem a coragem de lhe dizer, olha, mas temos que jogar, temos que pôr ali três médios. Jogamos só com dois avançados, e outra coisa, quando o Sporting não consegue ligar o jogo, e o Paulinho perdeu ali imensas bolas, o Edas perdeu imensas bolas, o Trincão perdeu imensas bolas, só o Arthur lá na frente é que de vez em quando ia conseguindo fazer alguma coisa, diga-se passagem, porque é que o Sporting não tenta depois esticar o jogo em transição? Se metesse mais um médio, por exemplo, e corrigisse essa situação do Frankfurt, podia só jogar com dois avançados, mas tentar jogar em ataque em profundidade, a tentar um jogo mais direto, porque o Sporting sempre conseguia tentar, sempre que tentava sair a ligação, muito próxima, e eles cortavam, estavam superioridade no meio campo, e portanto o Sporting nunca conseguiu sair, e foi realmente um desespero ver a segunda parte do Sporting. E portanto não tenho aqui mais coisas positivas para dizer. Eu acho que falta aqui ao Ruben Amorim, falta agora a inteligência de saber mudar e saber se adaptar. Às vezes temos que olhar para o plantel que temos e pensar, temos plantel para jogar neste sistema tático? Temos plantel para jogar neste sistema tático capaz de defrontar estas equipas com mais qualidade e que metem três homens no meio campo? Eu acho que não temos. Não temos médios suficientes ou seja, com a qualidade suficiente, quando jogámos com o Palhinha e, por exemplo, o Matheus Nunes, ou com o Garte e o Matheus Nunes, os dois quase que fazem de três, quando estas equipas, e já aconteceu o ano passado com o Ajax, contra o City, em que realmente as equipas adversárias metem aqui jogadores entre linhas, com qualidade, e aliás o ano passado também contra o Porto e contra o Benfica, foi o que foi, tivemos essas dificuldades. Quando nós tentamos jogar assim, não temos essa qualidade, o adversário superioriza-se e depois, obviamente, ficamos à mercê da equipa adversária e nós temos tido muitas dificuldades também em criar oportunidades quando estamos assim. E, portanto, não temos banco, estão aqui a perguntar, temos banco? Não temos banco para mudar o jogo com este sistema, ou seja, nós já temos... O nosso plantel é curto em termos de profundidade do plantel, de qualidade. Quando ele tira os principais e mete os suplentes, ainda ficamos mais curtos. E, portanto, se não mudarmos o sistema, ou se não pusermos aqui novas dinâmicas dentro do jogo, dificuldades ao adversário em termos de xadrez, em termos de posicionamentos, o que vai acontecer é que nós estamos a trocar peça por peça, mas a peça que entra tem menos qualidade do que a que estava lá. E, portanto, nunca vamos conseguir fazer grandes mexidas no jogo. Pois. E, portanto... E pronto, e basicamente é isso que está a acontecer ao Sporting, ou seja, tu fazes aqui mudanças, estás à espera que, ok, pode haver um rasgo de Giovanni, mas a qualidade que metes lá para dentro é sempre inferior, é a mesma coisa que estás a tirar os Ferraris e estás a meter Fiat. Uau. E estás à espera de andar à mesma velocidade, e isso não acontece, e portanto, fica muito difícil. Fazer este, desculpa João, que já no outro dia falamos disto do Space, porque alguém agora perguntava aqui se o facto de não termos apoio psicológico não está a fazer falta. E engraçado que nós gravamos no Sporting 160 no Patreon e eu fiz essa pergunta ao Castro exatamente por causa disto. Pouca gente se calhar sabe ou não se recordam que o Sporting deixou de ter o coordenador do gabinete de psicologia na época, no final da época anterior. Praticamente nem foi comunicado, foi quase uma saída e ninguém sabe. E realmente é algo que... Há aqui algumas diferenças, se calhar até pode ser, mas andamos sempre aqui um bocadinho na especulação, não é? É um bocadinho difícil saber se o aspecto psicológico influencia assim tanto ou não, se não tivermos todos os dias nos treinos e se não tivermos todos os dias a conviver com os jogadores, porque nós não estamos. Agora, que há alguns sinais, como o Castro disse ainda há bocado, a questão da distração, a questão de, por exemplo, estar sempre com a mão no ar, ou a pedir fora de jogos, ou não sei o que, há ali coisas que se nota claramente que os jogadores estão diferentes, e até o próprio Ruben Amorim. Há bocado o Castro dizia bem a questão das mudanças de conferência de imprensa, e também na expressão corporal, como nós todos temos visto, seja no banco, que já o vimos muito mais nervoso que em outros jogos, é evidente que ele tem sempre momentos que está nervoso, dada à condição do jogo, mas temos visto expressões corporais, não só no banco, como também nas faces de entrevistas e nas conferências de imprensa, muito diferentes de Ruben Amorim, neste caso para pior. Se está a fazer diferença ou não, não sabemos. Se vão meter um coordenador, também não sabemos. A verdade é que atualmente o grande trabalho que está a ser feito é sempre ao nível da formação e não dos jogadores da equipa principal. É verdade, e portanto há aqui algumas questões e eu acho que a única pessoa capaz de mudar isto é o Ruben Amorim, mas eu acho que às vezes precisa ser ajudado e ser abanado, e é a questão da liderança. A liderança, se calhar, muito forte está a ser contra, porque não há ninguém lá dentro, nem o próprio Goviana, e há aqui estas imposições que podiam ocorrer, e ontem falou-se muito no Space, porque é que o diretor desportivo não exige que haja mais de um ponta-lança no plantel. Podia não jogar, mas pelo menos tinha que estar lá. Mas isso é o tal ascendente que o Ruben Amorim acaba por ter, não é? Porque não foi por falta de ofertas de pontas-de-lança, como tu sabes, e perfeitamente, não, já falamos disso várias vezes, havia opções. Sim, quer dizer, não foi tudo, como é óbvio, depois brincou-se um bocadinho com essa, porque a certa altura os jornais também empolaram ali uma série de circunstâncias, mas existia, e esse ascendente Ruben Amorim, sim, em alguns momentos funcionou muito bem, e agora se calhar está aqui a ser um bloqueador, e olha... Não, mas aqui para resumir, o problema obviamente está na qualidade, e a qualidade, exatamente, quando tens 11, 12 jogadores que têm qualidade, mas depois quando começas a mudar as peças, fica. Depois a inflexibilidade e a teimosia do Ruben Amorim em ver que se não consegues fazer assim, se calhar tens que fazer outro caminho, é como nós ensinamos aos nossos filhos, se ele não tem essa capacidade para fazer desta forma, tem que tentar uma forma diferente. E neste caso ele não está a conseguir pensar uma forma diferente, e quando, lá está, o que estava a dizer, no caso do meio campo, para mim é prático, quando tens dois jogadores que não conseguem suster três adversários, só tens uma maneira, que é igualar os homens no meio campo, e aí consegue-se suster, porque aqui não há questão de pá, grandes orçamentos ou contra orçamentos, não, aqui é uma questão que estão homens em campo, e o Sporting, neste caso tinha equipa obviamente para passar, podia rapidamente igualar. Agora isto tem que ser treinado obviamente, mas eu acho que há aqui situações que pá, começam a ser preocupantes, porque o Ruben Amorim é muito inteligente, mas é muito teimoso, tem as suas convicções, mas se não mudar isso, ele está a limitar as suas capacidades. Eu acho que ele limita ali as suas capacidades por causa disso. Essa inflexibilidade vai limitar as capacidades, e agora perguntas-me assim, qual é a solução? eu acho que é assim, se ele continuar a fazer e quiser manter todo o sistema, toda a estrutura, tudo igual, e continuar a jogar igual, com o mesmo sistema e tudo, só há uma forma de Sporting jogar muito melhor. É ter muito mais qualidade no plantel. Para ter muita mais qualidade no plantel, tens que ir ao mercado. Para ir ao mercado, tens que ter dinheiro. Já perdeste agora 10 milhões. E, portanto, não é fácil. Não é fácil o Viana, o Scouting e o Ruben Amorim agora acharem ali dois ou três jogadores, tipo o Nuno Mendes não nasce todos os anos, um Sarabia não é emprestado ao Sporting todos os anos. Portanto, é muito difícil. Ou realmente começas a mudar certas coisas, se quiseres manter esta vitória em termos de jogadores, ou então tens que aumentar e colocar qualidade naquele momento. É a pergunta que tem andado a fazer, João, que é se vamos ao mercado em janeiro. Eu, sinceramente, é uma pergunta que não sei se é fácil de resposta. Olha, eu vou-te responder. O mercado de janeiro é muito fácil. Isto tem aqui um grande problema para a direção de Sporting, e eu acho que é fácil entender o seguinte. Se houver garantias que o Ruben Amorim é o treinador para a próxima época... É o treinador para a próxima época. Claro. Podes aqui retocar o plantel. Se não for, tens aqui um problema. Porque podes estar a comprar um jogador de 5 ou 6 milhões e o próximo treinador... Não vai entrar com outro jogador, com o treinador. Com o treinador. Portanto, nós temos que ter aqui... Pois, por isso é que é aqui um bocadinho... lá está, voltamos ao tolo no meio da ponte. Como é que a direção vai olhar para isto? Porque eu acho que vai acabar... Os sócios vão acabar por querer... Por exigir melhor qualidade no plantel. Tu começaste a tua dissertação aqui... pelo ponto mais importante, que é qualidade. E terminaste com a solução para a qualidade, que é a entrada de jogadores. Claro. E essa é que é a grande questão. Se o Ruben Amorim não fica, não faz sentido estar a contratar, porque não vai ser ele o treinador. Se fica, aí já está. E, portanto, é aqui um ponto que não dá para perceber e que falta saber o que é que vai acabar por ser. E obviamente que esta não passagem não ajuda nada. Ainda falta nada muito até reforço. Janeiro, não é? Eu sei que só temos mais... Dois jogos, temos mais dois jogos. Sim, aqui é agora a vitória de Famalicão. Graças a Deus, e vai parar. Não, tens a taça da Liga, tens a taça da Liga. A taça da Liga, pá, já dou barato, já ganhamos muitas taças da Liga nos últimos anos. Eu dispenso as taças da Liga. Agora, a questão é que vai parar e pelo menos temos isso, só temos mais esses dois jogos. Se ganharmos os dois jogos, e não vão ser dois jogos fáceis, um com o Vitória, que está provavelmente no seu melhor momento da temporada, que veio de 4 vitórias seguidas e tinha roubado pontos ao Benfica, aliás, foi o primeiro a roubar pontos ao Benfica, e vamos a Famalicão, onde nunca ganhamos, não é? Desde que eles regressaram à primeira divisão. E, portanto, ou ganhamos dois jogos e ganhamos aqui alguma paz, pelo menos, para pensar o que é que se vai fazer, ou então se a coisa volta a complicar... Há uma questão que eu acho que ninguém falou, que é o seguinte. Essa de ir ao mercado é giro e tudo, mas era muito mais interessante ir ao mercado, né, sabendo que nós vamos continuar na Liga dos Campeões. Isto porquê? Claro. Porque a qualidade que vais buscar os jogadores... É muito mais aliciante para um jogador bom. Estamos a falar de jogadores de qualidade. Não estamos a falar de jogadores que podem vir para o Sporting facilmente. Mas jogadores de qualidade é muito mais fácil. Mostrares um projeto. Olha, nós estamos nas oitavas da Champions. Queres vir? É muito mais aliciante do que dizemos que estamos na Liga Europa, não é? E depois é muito mais difícil não tendo os 10 milhões deste lado. E sabendo que ainda vais fazer uma receita. E se passares ainda vais receber mais. E, portanto, é tudo muito difícil. Ficou tudo muito difícil. Depois até para os próprios jogadores olham para a classificação e veem o Sporting muito longe do título. Portanto, claro, para trazeres qualidade, o projeto não é tão aliciante para um jogador vir em janeiro para o Sporting. Porque não está na Champions, claro, obviamente. Claro. E estou a falar de jogadores de grande qualidade. Não confundo. Claro. Obviamente que há jogadores... também bons e com potencial, que vão olhar para o Sporting Clube Grande, está na Liga Europa, é bom, mas não estamos na Champions, não é aquela montra que se calhar alguns jogadores podiam querer. E isso acho que é muito importante também na decisão da escolha de alguns jogadores. Por exemplo, o Sarabia se calhar nunca tinha vindo para o Sporting, se o Sporting não tivesse parado para a Champions. E também já fizemos as contas, o Sporting perdeu ontem 9,6 milhões de euros, 10 milhões para arredondar, com a não passagem à fase seguinte, para recuperar esse valor tem que ir, pelo menos... até à final, e se perder, ganha 10,5, 10,6 milhões, e se fosse vencedor da Liga Europa, tem que ganhar 17 milhões. Portanto, só de passar para a fase seguinte, o equivalente na Liga Europa é praticamente chegar à final, ganhar ou perder, é o equivalente ao que acabamos por perder ontem. E isso vai acabar por condicionar muito algumas decisões do ponto de vista financeiro, que, como nós sabemos, não estamos propriamente a viver os melhores momentos, e há uma série de encargos a pagar, e portanto, vamos ver. Meninos, o programa já vai longo. Mas, João, já fiz esta pergunta várias vezes no Patreon. Desculpa, Mariana. Quantos jogadores de Jorge Mendes temos no Sporting a jogar? Olha, falam sempre de Jorge Mendes e eu acho que sim. Até parece que o Jorge Mendes tem lá muita coisa, não é? Se falassem de Jorge Mendes por outras razões, eu ainda percebo. Agora, não, nós fizemos alguns negócios de Jorge Mendes, obviamente de volume, não é? De grandes. Desastrosos. Mas aqui no 11 titular tens o Trincão e o Garte. não estou a lembrar assim mais ninguém do Jorge Mendes. E o Ruben Amorim rejeitou vários jogadores de Jorge Mendes. E se calhar um problema, e se calhar uma das pequenas vinganças de Jorge Mendes foi tirar-nos o Matheus Nunes. Portanto, às vezes quando se fala assim, se calhar o Jorge Mendes não gosta tanto do Amorim como as pessoas pensam, porque a verdade é que tentou colocar aqui alguns jogadores e o Ruben Amorim rejeitou. Quis o Trincão? Quis. O Ruben Amorim gosta do Trincão. Aceitou o Vinagre? Sim, porque ele quis o Vinagre. Tudo bem. Agora, no 11 titular, pá, só me lembro assim do Trincão, que nem foi titular neste jogo, e do Ugarte. Portanto, se calhar não há assim tanto Jorge Mendes como as pessoas pensam, e se calhar, se estão a pensar Jorge Mendes para o Wolves, tiram um cabelinho da chuva. Vou perguntar ao Pedro Gonçalves. Não, o Pedro Gonçalves não é Jorge Mendes. Não, é Jorge Pires. Pires. É Jorge Pires, Pires, exatamente. Claro. Portanto, a Jorge também, mas é outro. É Jorge, não, mas não é Mendes. As, é pessoas, as pessoas atiram logo é assim o Jorge Mendes. É o Pires, é o pequenino. Mas, Mendes se calhar, é o panelão. Outro exatamente, é se calhar é exatamente o contrário, não é? Só calhar, a chave de café. A chave de café, o Pires. Se calhar claro, uma pequena é vingança do Mendes foi ao Amorim, foi-lhe tirar os melhores jogadores. É verdade. Mariana, força, já estava já eu a dizer as voltas ao programa. Não, aqui... o Jorge Pires não é da Justifute, já foi, mas não é da Justifute. A dissertar sobre as derrotas e sobre, obviamente, o ponto atual do Sporting, e muito haveria mais para dizer, ainda há, já vamos voltar, vamos ainda antes da. As notas finais e das considerações finais sobre isto, ouvir e ver o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball estou a primeira jornada do grupo CDHF European League no pavilhão João Rocha, à meia da semana. Temos recebido os austríacos do Alplehard e vencemos por 31-30. Uma má primeira parte do Sporting, que sentiu muitas dificuldades em segurar o pivô adversário e a defesa ficava muito estacionada nos 6 metros, o que permitia que a primeira linha austríaca se aproximasse para finalizar já mais próximo da baliza. No ataque faltava-nos clara evidência, também muito por culpa de precipitações e algum nervosismo por as coisas não estarem a correr bem defensivamente. Com 18 golos sofridos numa parte, era necessário mudar algo e na segunda parte tudo mudou. O Sporting entrou muito bem, com Manuel Gaspar a conseguir finalizar, finalmente ajudar a sua defesa, que foi ganhando confiança e parando os ataques dos austríacos, e no ataque com muitas inversões e velocidade acabávamos por conseguir boas situações de finalização. Chegámos a ter 5 golos de vantagem e o jogo parecia bem encaminhado para uma vitória tranquila, mas nos últimos 10 minutos acabou-se o gás e a equipa quebrou. O Alpla colocou 7-6 no ataque, passou a marcar com alguma regularidade e terminámos o jogo com alguma incerteza sobre o resultado final. Kiko foi o nosso melhor marcador com 7 golos, Salvador marcou outros 5, mas foi Falquez um dos grandes destaques com 6 golos marcados e 86% de eficácia de remate, em conjunto com Manuel Gaspar, que fez uma segunda parte verdadeiramente sensacional e terminou com 44% de eficácia de defesa. No fim de semana, a 6ª jornada do campeonato pela Carandbol, no pavilhão João Rocha também, recebemos a Académica de Viseu e vencemos por 39-19, com Ricardo Costa a fazer descansar os jogadores que tiveram mais minutos no confronto europeu e o Sporting começou com alguma falta de eficácia no ataque. De resto, foi um jogo sem qualquer história, face o desnível entre as duas equipas. De negativo, a lesão de Edmilson Araújo, ele tem sido bastante útil esta época. Esta semana, na segunda jornada do grupo CDHF European League, fomos até à Catalunha, o Palau de Esportes de Granollers, perder frente ao Granollers por 32-29, um novo mau jogo, o Sporting não pode ir para os confrontos europeus com falta de atitude ou desconcentrado, ou então paga-se a fatura muito caro. A equipa apresentou-se pouco reativa e desconcentrada na defesa e essa desconcentração passava também para o ataque, onde para além de faltar a habitual velocidade, cometemos erros, falhas técnicas e revelámos falta de eficácia em momentos chaves do jogo. Chegámos a ter várias oportunidades para nos encostarmos no marcador após estarmos a perder por 4 e 5 golos, mas falhámos invariavelmente. Salvador foi um verdadeiro capitão, tentando levar a equipa para a frente, mas foi um dia não para muita gente e quando assim é, fica difícil. Fica ao registro dos 29 golos marcados fora, que podem ser importantes mais à frente, e Salvador, que foi o nosso melhor marcador com 7 golos. Manuel Gaspar fez 2 defesas, Léo Maciel fez outras 10 e ainda assim fizeram menos defesas juntos do que o guarda-redes do Granollers sozinho. O basquetebol estou no meio da semana à 3ª jornada do grupo G da fase de grupos da FIBA Europe Cup. Fomos até à Finlândia perder frente ao Karhu Basket por 104-85 e o cansaço dos jogos a meio da semana e ao fim de semana começa a pesar e Pedro Nuno bem tentou gerir, mas falta qualidade individual defensiva a esta equipa, tal como tinha referido na divisão da época no Patreon. O Sporting tem dificuldade em fechar a sua área pintada e as equipas europeias abrem bem o ataque, têm bons atiradores, têm um forte jogo coletivo e obrigam o Sporting a esticar uma manta que é curta. Se tapamos os pés, tapamos a cabeça e vice-versa. Quanto ao jogo, andámos sempre a correr atrás do resultado, que chegou ao intervalo com 12 pontos de diferença e que terminou com 19. Fener com 21 pontos, Lovat com 16 e 5 assistências, Armoud com 15 pontos e 5 ressaltos. Foram os nossos destaques num jogo onde cometemos menos turnovers e roubámos mais bolas que o adversário, mas tivemos umas percentagens de lançamento de 3 e da linha de lance livre um pouco abaixo do habitual. No fim de semana, a 7ª jornada, a primeira fase da Liga Betclic, fomos até a Arena de Ovar em Ovar a vencer o Ovarense por 94-72, num jogo que poderia ser perigoso face ao cansaço europeu, mas que o Sporting tornou fácil, entre aspas, face à postura que teve em campo. Boa circulação de bola ofensiva, finalização QB e intensidade defensiva, com os Leões a dominar em área pintada, mas não as tabelas, apesar do Ovarense estar desfalcada no seu jogo interior. Ao intervalo, 43-32 para os Leões, e na segunda parte o Ovarense regressou com uma defesa à zona que permitiu uma pequena recuperação e que os deixou apenas 2 pontos da equipa do Sporting, mas os Leões com muita calma, tirando bem partido das vantagens e espaços que a defesa do Ovar ia dando, voltou a afastar-se e desta vez foi de vez, acabando por realizar um bom jogo. Lovat com 24, Fener com 19 e Ventura com 14 foram os grandes destaques. O basquete encontra-se neste momento, à hora desta gravação, a defrontar os polacos na Polónia para mais uma fase, para mais um jogo da fase de grupos da FIBA Europe Cup, e esse resumo ficará para a próxima semana. O futsal feminino disputou 2 jogos esta semana. No fim de semana passado, a 4ª jornada da Liga Feminina Placar Futsal, fomos até a casa emprestada, ao pavilhão municipal José Galvão em Alores, receberam novamente e empataram uma bola, num jogo onde o Sporting não conseguiu mostrar a qualidade habitual, muito por culpa da boa equipa do novamente, e o golo foi marcado pelo Débora Queiroz. Já esta semana, a 5ª jornada da Liga Feminina, no pavilhão João Rocha também, recebemos o futsal Feijó e empatámos uma bola com o golo do Sporting a ser marcado por Débora Lavrador. O futsal disputou a main round da UEFA Futsal Champions League esta semana que passou em Makarska, na Croácia. Penso que é assim que se diz, na Croácia. Vencemos o MNK Pula por 5-3, com golos de Tomás Passó, Sokolov, Zikite, Cavinati e Pauleta. Na segunda jornada do grupo 2, defrontámos o Ayat e vencemos por 7-1, com Bisto, Pauleta e Hugo Neves, e golos de Cavinati, Eric Mendonça e Miguel Ângelo. E na terceira jornada e último jogo do grupo, defrontámos os anfitriões, o Novo Varijama, e vencemos por 7-0, com um Sporting completamente em modo rolo compressor, com uma forte entrada, com muita posse de bola e jogo coletivo, seja qual fosse o quarteto que estava em campo, e os primeiros golos surgiram sem que a equipa da casa tivesse causado qualquer perigo. Primeira parte de excelência com gestão na segunda, mas sempre com ascendente e domínio do jogo. Belíssima exibição a culminar uma semana com 3 jogos, com bis de Ziquité e Hugo Neves, e golos de Sokolov, Tomás Passó e Esteban, e o Sporting apura-se para a Elite Round como cabeça de série. E o voleibol feminino? O voleibol feminino teve jornada dupla este fim de semana. No sábado, a 4ª jornada da primeira fase da Liga Lidl, recebemos no pavilhão João Rocha o Clube Sport Madeira e vencemos por 3 sets a 0, com os parciais 25-11, 25-18 e 25-14. Foi um jogo sem história, com Fernanda Rodrigues e Rafaela Bonifácio a serem as melhores pontuadoras, com 13 e 11 pontos, respectivamente, num jogo onde Rui Costa aproveitou e poupou já a pensar no jogo do dia a seguir frente ao Benfica. No domingo, a 5ª jornada, fomos até ao pavilhão da Luz vencer o Benfica por 3 sets a 1, com os parciais de 22-25, 25-15, 24-26 e 18-25. Foi uma vitória na raça, como costumamos dizer. Estatisticamente foi tudo muito equilibrado e em dois dos 4 sets, no jogo jogado também, o Benfica esteve melhor no bloco e na recepção, o Sporting esteve melhor no serviço e no ataque. No final dos sets mais disputados, valeu-nos um maior discernimento e controle emocional para cometermos menos erros e as atletas estarem mais seguras e confiantes. Muito bem Rui Costa no banco a mudar quando era necessário e com a entrada da Rafa, de Rafaela Bonifácio, se quiserem, a ser essencial para a vitória. Brusa, com 14 pontos, foi a nossa melhor pontuadora, com Paqueta a fazer 11 e Rafaela Bonifácio com 10. O voleibol masculino teve também jornada dupla, por assim dizer. No fim de semana, a 5ª jornada da primeira fase da Liga 1, no pavilhão João Rocha, recebemos a Associação Académica de São Mamede e vencemos por 3 sets a 0, com os parciais 25-17, 25-16 e 25-18. Foi o primeiro jogo pós-GER5, com o adjunto Afonso Seixas a tomar as rédeas da equipa e a atitude melhorou. Pouco se pode fazer em cerca de 3 dias, mas a mudança mudou a postura e a atitude dos jogadores em campo. Quanto ao jogo, foi uma vitória fácil, como se previu. O Sporting cometeu apenas um erro no serviço, fez 4 ases e 7 blocos pontuantes e esteve muito forte na recepção. Quanto ao ataque, tudo muito bem distribuído, com 16 pontos na saída de rede, 20 pela zona 4 e pela pipe e 15 pelo centro da rede. Já este fim de semana, já no feriado, peço desculpa, a 6ª jornada da primeira fase da Liga 1, fomos até ao pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis em Espinho vencer a Associação Académica de Espinho por 3 sets a 0, com os parciais 23-25, 21-25 e 23-25. Nova vitória por 3-0, com a equipa a mostrar-se mais perto daquilo que vale, conseguindo até dar a volta ao marcador em momentos chaves dos sets. Ambas as equipas exploraram bem o centro da rede, com o Sporting a revelar-se muito mais forte no bloco que os espinhenses. Mas terminou o jogo como o nosso melhor pontuador, com 17 pontos, e, a meu ver, fica claro agora tudo o que se passou nos últimos tempos do voleibol masculino do Sporting. Quando não existe um líder, o mesmo fica refém do caráter dos jogadores. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto. Obrigada, Digas, por mais um grande Pedro Varal. Não te ouvimos, portanto, podes continuar a falar à vontade. Estava a dizer que é sempre uma maravilha ouvir o Digas fazer estes resumos. É mesmo. Sempre ali, é sempre fantástico. é mesmo, ficamos sempre aqui com uma consciência daquilo que se passa no mundo das modalidades do Sporting. Ainda antes de passarmos aqui para as notas finais, como disse bem o Tiago Basquete, estava a jogar na altura em que ele gravou este resumo, dizer que os Leões venceram na Polónia por 85-73, portanto foi aqui um grande, grande jogo, muito bem disputado e que mostra que a equipa de basquete do Sporting acaba aqui por ter uma oportunidade de mostrar uma vez mais a qualidade que tem. E meninos, vamos agora para as notas finais. Acho que hoje começo pelo João, porque começo sempre pelo Pedro, portanto acho que hoje vou ao contrário. João, as tuas notas finais. Estás em não mudo. Te ouvimos, não João. Ouvir. Também não te ouvimos. Ou mudo ou desligado. Agora sim. Mendes, eu sei que é verdade, e portanto há realmente aqui alguma ligação muito forte do Sporting ao Jorge Mendes, mas em termos de Mendes Amorim, eu sei que rejeitou vários jogadores o Amorim, e portanto não está nas boas graças do Jorge Mendes. Depois, notas. Parabéns ao Abel e ao Palmeiras. Tenho acompanhado. Tabata, portanto, foi campeão, cara. Tabata foi campeão, portanto, Tabata saiu do Sporting e acabou por ser campeão no Brasil. Não tem tido grande sucesso. Tabata é campeão 2 anos seguidos. Dois anos seguidos? Não, o ano passado não foi. Foi campeão? Não foi? Foi. Eu não sei se o Tabata foi campeão no Sporting. Foi campeão. Eu não sei se ele foi baralhado. Não foi. Não, eu acho que chegou depois. Chegou depois, claro. Já foi há algum tempo o título, mas já foi há algum tempo. Sabes que o Covid baralhou isto tudo. É verdade, mas Tabata não foi. Eu espero que se nós não corrigirmos aqui algumas coisas, seja por mais repetirmos o tempo, não é? Pois, é verdade. E portanto, parabéns para o Abel e para o Palmeiras e para os Amici 1914. Devem estar todos em festa hoje e o Palmeiras joga à meia-noite e meia. Quem devem quiser ver a festa, direto. Em casa. Devem estar em direto. Ai, de certeza. Já havia bons já. Já vão para o estádio. Já bonitos. Estou aqui a dizer que Tabata foi campeão. Foi campeão? É pá, já não lembro. Olha, eu achava que não, foi. Caramba, também. Eu pensava que ele tinha vindo só depois, mas pronto, se calhar foi. Bem, mas enfim. Whatever. Enfim, espero que tenha. Ai, Tabata foi campeão. Olha, então Tabata já. Pronto, afinal não estou maluca. Ah, afinal está certo. É o Covid. É o Covid. Ele veio no mercado de janeiro, Castro. Pois, bem parecia. No meio do ano, no meio, no meio. Exatamente. Okay. Chega o título. Exatamente. Então chega o Tabata e chega o Paulinho. É isso. Chega o Tabata e chega o Paulinho no mercado de janeiro. Ok. Exato. E depois no outro a seguir chegou o Edwards e o Sleiman. É isso. Ah, pronto, então aí faz sentido. Nós fizemos um programa de trabalho. Sim, foi um programa quase 4 horas, exatamente. Sim. Portanto, o Tabata foi campeão já. Tabata e Paulinho. Ok, e 2 anos não, 3 anos, 2 títulos. 3 anos, 2 títulos. Lá estás tu, cara. A sério, já não bastava no pós-jogo, na divisão do jogo, estar-me a confundir ali com o resultado da Youth League. Uma ficha de jogo de um jogo que já tinha acabado. E que nem era o que estávamos a falar. Pronto, essa era uma das notas. Depois uma nota também aqui, eu sei, porque pessoas estiveram no estádio, muitos incidentes com adeptos alemães, nem tudo é bom que vem da Alemanha. Estavam lá na rede de segurança e sei que atiraram, cuspiram cá para baixo, atiraram viatas, acertaram em todas as pessoas, foram chamados seguranças, nada foi feito, também foi alertado já à polícia. Falar sobre isso. E portanto, houve péssimo mau comportamento, e para o presidente de Frankfurt que veio lamentar-se, que não se vendeu bilhetes, é pá, aquele que vai dar uma volta, porque. Foram muito nojentos o que eles fizeram, a tirar coisas cá para baixo e a acertarem em pessoas que estavam com a família e tudo, e portanto esqueçam isso. Portanto, não é bonito virem-se lamentar e depois andaram com a publicidade a dizer que faltavam 16 mil bilhetes e vendidos. Sim, não é? Tudo tenha, tudo uma campanha. Portanto, há coisas más também. Há equipas muito boas que trazem aqui alemães fantásticos, fazem grande festa e tudo, mas depois também há estes que fazem, provocam os adeptos nas bancadas, lançam essas coisas, conta que ninguém tem culpa. Depois lançam esta campanha desinformativa dos 16 mil. Pronto, isto era aqui uma nota negativa para isto. E depois uma nota, pronto, dar os parabéns, por exemplo, mais uma vez aqui ao Space. Ontem foram mais de não sei quantas horas e foi também foi um muito bom ouvir pessoas com opiniões diferentes. Há muitas versões daquilo que se deve ser feito e que pode acontecer, mas eu acho que mais que tudo só as pessoas lá dentro é que podem mudar isto nesta altura. E é uma altura de pensarem, de reunirem a toque, porque o que pode estar a acontecer aqui ao Sporting é voltar a entrar num marasmo, numa espiral muito negativa. Faltam 2 jogos, é importante ir para o Mundial com 2 vitórias no bolso, e depois sim parar, pensar, reunir todos, ver o que está mal, preparador físico está mal, rua, novo, É logo, pá, não pode ser, departamento médico, tantas lesões, tem que reunir nesta altura. Tem que haver perceber, consequências, não é? Tem que haver consequências, isto numa empresa tem que haver consequências, portanto, se as coisas estão mal numa empresa, se não há vendas, obviamente vai haver consequências, e portanto, aqui o diretor desportivo tem que se assumir, o Viana tem que se assumir, e tem que chamar à pedra o Ruben Amorim. É preciso um avançado em janeiro. É preciso um avançado em janeiro, se ele vai continuar, é preciso um avançado. Se não quer ir buscar um avançado ao mercado com medo, é preciso pôr o Rodrigo Ribeiro lá para dentro. É preciso pôr um avançado no plantel, tem que estar ao banco com outro avançado. Não faz sentido o Coates estar sempre a jogar. Portanto, o Vieira tem que deixar de ao lado da amizade e tem que vir ao lado mais profissional e chamar à pedra o Ruben Amorim. Cara amigo, temos que mudar. Isto não adianta jogar da mesma forma. Tem que haver aqui consequências, tem que ser chamada à pedra, tem que aparecer o governo. O diretor desportivo não é só para ir assinar os contratos e fechar as contratações, é para dirigir o leme. E, portanto, as coisas têm que ser feitas e têm que ser refeitas nesta altura, nesta paragem. E, portanto, tem que ser chamada à pedra todos os responsáveis, porque tudo está a falhar. Departamento médico, Ruben Amorim, preparador físico, tem que sentar todos e corrigir o problema. Ainda é possível corrigir o problema. Dá para ganhar títulos? Provavelmente só a Taça da Carica, mas consegue-se corrigir, consegue-se melhorar, porque o Sporting é fundamental ir à Liga dos Campeões. E nesta altura estamos em sexto lugar. Nós não estamos em terceiros ou quartos. Nós estamos em sexto lugar, meus amigos. Portanto, chamar à pedra neste período é fundamental. Agora, é preciso é ter tomates para isso. Vamos ver se os haverá. E cá estaremos para ver se tem ou se não tem. Pedro Varela. Notas finais. Não, eu só vou falar aqui uma coisa muito rápida que nem tem nada a ver com, para não ser o tema, não ser continuar aqui o futebol, acho que já falamos muito sobre o que se passou e só dizer aqui uma coisa, porque estas coisas da bipolaridade leonina é, todos nós temos os nossos gostos, todos nós temos as nossas preferências, é normal, é impossível que um clube agrade a todos E ontem, ou eu não sei se foi ontem ou se ainda foi hoje, já não me recordo, foi ontem. Achei curioso quando o Sporting anunciou que a Leonor Xarepa era a nova cara do dressage leonino, que tanta gente viesse gozar com esse facto, porque agora o Sporting tem cavalos e essas coisas todas, e é engraçado que se calhar alguns são os que estavam contra ou acabar-se o futebol de praia, e portanto, às vezes há aqui uma falta de um caso de estudo a todos os níveis. Um caso de estudo a todos os níveis. Para já, porque o dressage, eu não sou um fã do dressage, apesar de Portugal ter tido uma boa participação ainda nos últimos Jogos Olímpicos. Exatamente. O dressage é só uma modalidade olímpica desde 1912, só para se ter ideia. Eu não sou um grande fã, mas acabei por ver praticamente as provas todas nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio e até correu relativamente bem. Houve ali um momento que até se pensou que poderia eventualmente chegar ao top 8 nas medalhas, andar ali próximo, mas depois era completamente impossível dada a evolução de outros países. Mas nós não temos que gostar todos das mesmas coisas. Eu gostei de ver que o Sporting aposta naquilo, gostei de haver dizer que o objetivo era provas internacionais e chegar aos Jogos Olímpicos 2026, se não estou em erro, exatamente, 26, portanto nós estamos em 22, exatamente, sim, os de Paris, exatamente, que não deve ser nada fácil, imagino, mas isto é um bocado a lógica das coisas que me funciona, que eu acho que a grande crítica que se deve fazer nas questões das modalidades, principalmente aquelas que não são tão as conhecidas de pavilhão ou as cinco principais, é um bocadinho mais profundo, e eu aí queixo-me sim da questão, seja do projeto olímpico, seja do que for, 2028, exatamente. Eu bem parecia que não era 2026, não me estava a soar bem, obrigado a outras gerações, Los Angeles. Não me estava a soar 26, porque os jogos foram em 20 e os de Paris são em 24. Mas com o Covid é normal, estás confuso. Pois, eu estou confuso, mas já não é só o Covid, que eu nos últimos dias ando aqui confuso com mais que outras coisas. Tenho que tomar aqui qualquer coisa para a cabeça, que isto não está a funcionar bem. Obrigado a outras gerações, é aos de 2028. Porque o custo de Paris é já 2024, é já daqui a menos de 2 anos, praticamente é 2000, um ano e pouco, um ano e meio. E portanto, isso, olha, é a minha nota final, porque às vezes tanto se faz um chinfrim, porque acaba uma modalidade que praticamente ninguém via, se calhar, já não sei, com muito respeito que o Major mereça, que merece, e é uma modalidade que eu até gosto, apesar de hoje em dia praticamente nem ligava muito àquilo, liguei mais no início, mas depois também é capaz de se matar. Porque alguém não gosta dos cavalos ou porque acha que todos nós temos que gostar das mesmas coisas e se calhar não se vê um bocadinho mais além daquilo que pode ser importante. E, portanto, fica a minha como nota final. Olha, oh Pedro, deixa-me só mandar aqui um abraço ao David Lessa, porque ele, pelo visto, ouviu-me na rádio Observador e estava a falar aqui do elogio do Gabriel Alves no final jogo. E, portanto, obrigado ao David. Ao David. E em resposta à pergunta dele das bolas paradas, o Sporting tem sofrido muito bolas paradas. O Ruben Amorim falou da altura, falou também da agressividade. Eu acho que é mais agressividade que a altura, porque a equipa titular do Benfica base, não contando com o Noriegues, portanto, quando joga o Neres, é só um centímetro mais baixa que o Sporting. Portanto, não é só a questão da altura. E claro, também se fosse em questão da altura, se calhar o Ruben Amorim pensava, é mais importante eu só tires que tem 1,86m quanto o Ezu que tem 1,68m. Portanto, não é só a questão da altura, às vezes é uma questão do trabalho realmente das bolas paradas e da agressividade dos jogadores e na atitude dos jogadores perante essas bolas. Ora, aí está, e que pode fazer toda a diferença. E se me permitem, obviamente, eu há pouco, quando o João falou dos adeptos alemães em Alvalade ontem, eu disse que também ia falar sobre isso aqui na minha nota final, e perdoem-me, obviamente, vocês sabem perfeitamente que eu raramente tenho aqui notas finais, mas quando há para falar, é para falar. Tal e qual como em qualquer jogo, e quem me acompanha sabe que é raro eu faltar a um jogo. Fez muita confusão ver os adeptos alemães no meio dos sportinguistas. Pá, isso acontece, obviamente, sempre em qualquer jogo, seja em clubes grandes, há malta que traz benfiquistas, há malta que traz portistas, ou seja, acaba sempre por haver adeptos adversários nas nossas bancadas e é normal. A questão está em conseguirmos perceber porque é que aqueles adeptos tiveram direito àqueles bilhetes. Porque é muito simples. Segundo aquilo que eu sei, e atenção, eu tenho inbox, portanto, se eu estiver errado, alguém que me corrija de imediato, por favor, não houve bilhetes à venda para não sócios. Ou seja, aqueles alemães que estavam sentados nas centrais tiveram que ter bilhetes comprados. E se tiveram bilhetes comprados, compraram esses bilhetes a sócios do Sporting. Ora, num jogo tão decisivo como era o de ontem, a minha questão é porquê que um adepto do Sporting, independentemente do ponto de questão que está o clube, porquê que eu vou vender bilhetes, eu enquanto sportinguista, e que é fácil, Mariana, ganhar dinheiro. 125 euros que eles estavam a vender os bilhetes. Opa, certo, mas não, continua a não fazer sentido nenhum para mim. Faz sentido para ti, que tens aqui tens moral e tal. Opa, mas há pessoas que podem também. Pronto, opa, eu percebo. Eu percebo o que é que queres dizer, mas há pessoas aqui que pensaram mais no lado económico. É mau, é mas. Que é a dizer? Então, é lado económico, são esses... dinheiro. São esses que apoiam menos. A minha observação é essa que eu tenho a fazer. Dizer-vos só que, obviamente, houve alemães bem comportados nas bancadas, como qualquer pessoa. Pronto, isso e é salutar, mas depois houve parvos, claro. Exato, e depois houve alemães que decidiram provocar e cantar e espernear e insultar adeptos que estavam nas centrais. Pá, e depois dá confusão, não é? Portanto, sobre os sportinguistas que venderam os bilhetes aos adeptos alemães, lamento imenso a observação que eu vou fazer, mas não são sportinguistas. Era só esta a minha nota final e peço imensa desculpa, mas tinha que desabafar sobre esta parte porque isso é capitalismo puro, não é? Como deves calcular, é capitalismo puro. Mas há uma questão de segurança. Muito importante, é que não é só a questão de vender e pôr ali os adeptos alemães, lá está, se forem muito comportados, epá, até passas ao lado, porque podiam ter um convite, mas não foi o caso, foram vendidos, claro, como disseste bem, mas é uma questão de segurança convite, muito grave. Atenção. Houve convite, o Sporting acabou, mas é uma questão de segurança muito grave. Só em traque. E os adeptos estiveram não lá. Não recebi o meu convite, uma vergonha. Não? Também não. Seu convite, eu não recebi. Não és lá em traque. Uma vergonha. Não és lá em traque, Pedro. Mas a questão de segurança, para mim, preocupa-me muito. A questão de segurança. Claro. Podia, imagina que é venderem 10 alemães ali seguidos à tua beira. E eles podem ser grandes e malucos. E podia gerar ali um tumulto bastante grave. E há ali famílias, crianças. Portanto, eu acho que é muito grave mesmo isso. Em termos de segurança, mais que o próprio capitalismo, e eu percebo que há pessoas que se calhar mais necessitadas, não sei, mas a questão da segurança é que põe em causa mesmo ali muita da segurança nas bancadas. Eu não consigo, não consigo. Sim, e há este caso que o Paulo Simeone fala, que eu também já tinha falado no Twitter, que é malta que vê uma oportunidade num momento difícil da vida. Claro. E eu, pai, eu vou te ser sincero, não consigo, não consigo criticar. Percebo o que tu dizes, Mariana, como é óbvio, e tem toda a lógica, mas depois há este lado que é terrível e que é um flagelo, e às vezes, claro que é sempre mais fácil falar quando não temos essas dificuldades. Eu percebo esse lado. Mas claro, tu dizes, levantas bem um problema e o Castro levanta outro, como é óbvio. Estas situações eu percebo, a minha questão é todas é as outras. É que não foram só estas, claro, a maior parte foram outras. Exato, exato. E quando eu digo que não são sportinguistas é das outras situações que estou a falar, obviamente, e logicamente, não é? Portanto, está dado o meu desabafo, olha, lá está, diz e bem o Três Gerações, na Alemanha não foi permitido por questões de segurança, e aqui deviam ter pensado no mesmo. Bem, o programa já vai então com 1h15 depois das nossas notas finais, aproveitar para agradecer ao Pedro e ao João a presença uma vez mais, agradecer a todos aqueles que estiveram a ver e ouvir-nos em direto. A terapia de grupo esta semana fez-nos bem a todos. Para a semana cá estamos outra vez para mais um Sporting 160. Mantenham-se gostos. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.